Aeroporto Brasileiro 24, ready to copy. Ready to copy, go ahead. Clear to Lisboa, flight level 370, conform plan route. Puka departure, easy par transition. After departure, left turn. Squawk code 5031. 5031. Salvador departure control 119.8. Clear to Lisboa, flight level 370, flight plan route. Puka departure, easy par transition. After departure, left turn and squawk 5031 and departure frequency 119.8. Airport goes 024, readbacks correct, report for pushback and startup. Call you back, go 024. Autorizada Aracaju, nível de voo no 90, subida Puka Aracaju, curva à esquerda, 5024 é o código, 198 é o controle. Correction para posicionar. Salvador, ground 024, ready to push and start. Cleared, report ready for taxi. Clear, push and start, call you back for taxi. É o número 2, abaixo. Salvador, Portugal 024, ready to taxi. Clear taxi via April 1, India and Alpha. On holding point, contact this frequency for departure. April, India, Alpha. Call you back for departure, Portugal 024. ligado agora, 3520. Táxi via pátio em Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. É Portugal 024, ready? Remember me, é Portugal 024. Roger. Portugal 024, clear for land up and take off runway 10, wind 110 degrees, 04 knots. Clear for land up and take off runway 10, Portugal 024. Tá 3520, ciente a Lima, tem 10. Desça ao 050, chegada à área, sendo identificação direto e TAP. Zero two four, airborne at 341, and a decimal 8, have a nice flight. 99, bye bye, 024. Salvador Control, Epoxel 024, climbing on a Puka departure, departure transition. Epoxel 024, contact level 370, Puka departure. Climbing 370, Puka departure, Epoxel 024. Andrei 520, livre da colagem 10, vento no 20 graus, 049. Andrei 520, decolado 36, controle 1 no 98, bom voo. 98, 520, bom dia. Salvador, está 3520, bom dia. 3520, suba ao nível 90, Puka, contato radar na decolagem. 90, pode ser direto Puka? Devido a tráfego na mesma saída, vai manter o perfil, está 3520. Pode coordenar pro de Aracaju? Tráfego da sua frente está na mesma saída? Vamos manter aí a saída do TAM 3520. Quando possível, a gente coordena Aracaju. Salvador, é Portugal 024. Go ahead, 024. Any chance to proceed to ZPAR position? Just minutes, send by instructions. Anyway. 94. Após o estado, prossiga para 2.000 pés, o ajuste em Salvador no 094. Salvador, Portugal, 024. 024, contact now, receive center 126.85, backup 233.65. 685, PT, 65, Portugal, 024, obrigado, até a próxima. Controle. Na 3520, cruzou 120. Estou ciente, aguardo sua transferência. Te autorizo a chamar o centro? Negativo. Zero, tá, 3520.